CFMC no cinema. Jessica, 외동딸, 일리노이 시카고. 과선배는 김지모, 그는 이사총. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema, o podcast de cinema do Cultura Pop a Rigor. E hoje o tema aqui é o Dia do Trabalhador, né? 1º de maio comemora-se aí o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador, Dretinoco? É, então, na verdade é o Dia do Trabalhador, né? Desde que a data foi instituída, né? Mas aí, como sempre mudam as coisas, né? O capitalismo muda as coisas. Começaram a falar Dia do Trabalho, né? Mas, na verdade, quem comemora Dia do Trabalho é patrão, né? Na verdade, esse Dia do Trabalhador, que começou após manifestações nos Estados Unidos, né? Ainda no século XIX, reivindicando jornada de trabalho, né? Reduzida, né? E tudo mais. E aí, essa data aí ficou marcada aí, 1º de maio. Aí depois começaram a chamar de Dia do Trabalho. Quem sã consciência vai comemorar Dia do Trabalho? Pô, que legal, mais trabalho. Ia, né? Para marcar esse dia, resolvemos nesse programa trazer, né, três filmes, né, que discutem, né, relações de trabalho, né, patrões e empregados. Vamos falar de Parasita, de filme de 2019, que, né, foi o grande ganhador do Oscar, né, de 2020. E também vamos falar do filme brasileiro de 2015, Que Horas Ela Volta, e Mulheres Diabólicas, de 1995. Estão comigo aqui, como sempre, Adri. Olá. O Dré. Olá. E hoje temos um convidado especial, vindo direto do podcast Ponto Cego, que é o Thiago Miranda. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito desses três filmes, né? Eu estava querendo falar sobre eles no programa, quer dizer, em momentos diferentes, né? Em 2020, eu, com o lance do Parasita, né, queria fazer uma retrospectiva do Bong Joon-ho, né? E depois, também em 2020, eu queria fazer um episódio sobre a Isabelle Huppert, e a gente ia falar sobre esses filmes. Infelizmente, os programas não deram certo, mas felizmente estou aqui para comentar sobre eles. E além disso, além do Que Horas Ela Volta, que é um ótimo filme também. CFMC no cinema. Parasita foi nos últimos 10 anos, o melhor ganhador do Oscar disparado. Então vamos começar falando dele primeiro. Eu vou puxar meio que a sinopse, né, primeiro aqui, e depois a gente começa a falar, né, que o filme, né, ele, os protagonistas é uma família, né, quatro pessoas, né, pai, mãe e dois filhos adolescentes, né, um rapaz e uma moça, e são todos desempregados e vivem, né, em condições péssimas Praticamente num porão. É, no porão, cadê? Passa lá o carro lá do fumacê lá da Coreia lá e a fumaça entra toda na casa porque eles estão, né, vivem num porão, né? Sim. Aparece um amigo, né, do filho que joga para ele essa oportunidade, né, de um emprego, né, na casa de uma família de bacanas. Ele ensinaria inglês, né, para a filha desse casal. E aí tá, ele vai, ele consegue emprego, e a partir daí ele começa a ver ali, ó, algumas chances, né, de encaixar os membros, né, o restante da família, em outros empregos ali, né? Então ele vai arrumar um emprego ali para a irmã, depois para o pai e depois para a mãe, né? Vai infiltrar a família toda ali. E é isso. Não, assim, o mais legal, assim, que eu acho do Parasita, né, que eles são, né, uma família de trambiqueiros e tal, né, mas é que os trambiques, você vê que o desemprego tá tão foda que os trambiques é para eles trabalharem. Não é, tipo, para dar um golpe e levar a grana, né, sem fazer grande esforço. Não, é para trabalhar mesmo. Eles realmente, né, as tarefas, né, os trabalhos que eles arrumam, bom, eles executam mesmo, né, certinho e tal. Mas o desemprego tá foda mesmo. A irmã fica como terapeuta do garoto da família, né? Aí o pai passa a ser o motorista da limusine e a mãe a nova governanta, que eles conseguem essas vagas depois que há uns trambiques ali para tirar o pessoal que estava trabalhando antes. Eu gosto que os trambiques vão escalando, né? Porque primeiro, né, é só forjar um certificado, um diploma, falando que ele está cursando tal faculdade. Aí depois, com a irmã, já mente, já fala assim: não, ela é formada na faculdade estadual do Illinois. E aí depois, para o motorista, ele já dá um golpe, né? A filha põe a calcinha dela no banco de trás do carro, e aí o dono, né, o senhor Park, o chefe da casa, repara e aí manda embora o motorista para contratar o pai da família, o senhor Kim. E aí depois tem toda uma cena elaboradíssima mostrando, né, como eles vão fazer para mandar embora a empregada, né? Parece até assim aquele troço de filme de assalto, né? Assim, ah, não, você faz isso, depois você faz aquilo, aí a gente faz tal coisa. Eu achei muito interessante isso. Porque, assim, é tudo, na verdade, né, eles bolam esses planos, né? Mas é tudo só dá certo, né? Porque os patrões, né, aquele cara típica família lá, rica, né, que embora, né, banque lá, muito bonzinhos, né, muito bonzinhos com os empregados e tal, é cheio de preconceito, né, então, assim, nada assim que acontece, eles não chegam, assim, pro empregado e perguntam o que aconteceu, eles já demitem logo, né, então, enquanto uma calcinha lá no banco, enquanto eles já pensam numa história lá de que o motorista deve ter feito sexo com uma moça drogada no carro, etc., que é só assim para você deixar uma calcinha. E daí assim vai, a mesma coisa a governanta, né? A mulher trabalhou anos ali com a família, né? Já trabalhava naquela casa antes da família se mudar, né? e continuou, né, trabalhando para eles. E aí, no momento que eles acham que ela está doente, ninguém vai lá perguntar, né? Você está doente? Você está precisando de ajuda? Não. Já demite logo, né? E contrata outra pessoa. Então só dá certo por causa disso. Sim, sim. É, eu... Bom, eu gosto bastante também do filme, né? E aí é bem isso que vocês estavam colocando, e o Thiago falou, né, de como que esses golpes, né, esses trambiques que eles fazem, vão tendo uma escalada, né, em cada um deles. E as situações, né, como geralmente acontece com tudo que começa com uma mentira, né, começa com uma mentira pequena, e aí depois vai aumentando e a situação vai, né, explodindo, né, da forma que sai totalmente ao controle. E aí o que eu acho que eu gosto bastante, né, é que o Bong Joon-ho faz, né, de como é que ele usa esses personagens, tanto essa família pobre, né, e a outra lá, a família rica, né, para fazer essa discussão que é o que ele quer, né, com a questão da classe social, né, e o... Tanto que esses locais, né, esse porão que a família mora, né, realmente existe lá em Seul, na Coreia do Sul, né, muita gente mora, né, nessas casas, mini apartamentos, como não sei como chamam, né, no subterrâneo, lá na capital da Coreia do Sul. Aí tem a questão da umidade, né, que obviamente fica ali, que gera aquela questão do mofo, né, que deixa o cheiro nas roupas e tal, que é peça fundamental ali no filme, né, para essa questão do choque das classes sociais. E ao mesmo tempo ele faz isso sem ser maniqueísta, né? Tanto que você acaba vários momentos ali, embora eu condene, né, a ação que é feita, né, para demitir os outros trabalhadores, né, para eles colocarem a família ali, mas você vê isso que a Adri falou, né? A situação está tão ruim que eles estão dando golpe para conseguir emprego, né? E ao mesmo tempo, essa família de rico, né, que é isso que a Adri falou também, né, que sempre aquela coisa, é praticamente da família e tal, mas não de fato percebem, né, os empregados como seres humanos, né, com sentimentos também e tal. Mas ainda assim também o filme retrata essa família rica também, não com maniqueísmo também, né, como vilões, por exemplo, né, lá, os ricos virar os vilões. Não, você vê ali que o foco é mesmo a luta de classes. É assim que eu vejo ali o modo como ele conta a história. Não cai realmente nessa coisa maniqueísta que ali, né, não vai apresentar a família de ricos como vilões exagerados, né? Ele bota assim pequenas coisas, tipo assim, dessa latente, né, o preconceito que eles têm, né, aquela questão do cheio, né? Isso, exatamente. Sim, eles são insuportáveis, né? Não, né? Não malignos e etc. Né? Não, assim, mas são insuportáveis, né? Que você tem a família típica, né? De casa, o marido empresário, aí tudo, sabe, que se acha melhor que os outros. Aí a mulher também é totalmente fora da realidade. Né, isso, fica ali, a mulher, a esposa do lar, recatada e tal. É, isso. Né, bem tipo, aí só fica ali vivendo para os filhos, inventando preocupação, né, que o menino que mesmo é uma criança isso. Normal, sabe, mas é. Né, ela acha que ele é um gênio torturado, né? Um artista torturado que aí precisa de um acompanhamento profissional, assim, é bem... Isso. É bem a dondoca mesmo, que não tem mais o que fazer. É uma criança que, na verdade, deve ter lá, né, pode ter até ter um TDAH da vida, mas simplesmente eles mimam o moleque, né, tudo vai acampar, vai fazer festa do nada. É a típica família rica mesmo que preconceito e tudo mais, é isso. E aí essa questão que a Adri falou, tem esses problemas com os empregados. A governanta estaria com tuberculose, o motorista da limusine teria desrespeitado e levado uma viciada para transar na limusine. E eles simplesmente demitem. No caso da governanta mesmo, ela já estava lá um tempão antes deles mesmo. Eles caem nessa mentira, né, de que ela estaria com tuberculose e simplesmente demitem a mulher. Aí eu pergunto a vocês, né? É possível ter uma empatia com esse casal? É complicado, porque além disso, né, eles têm várias outras atitudes, né, que não fazem despertar empatia, né? Por exemplo, aquela cena que depois virou meme lá no Twitter, né, que à noite, né, choveu e aí alagou a casa do pessoal da família Kim, né? E aí no dia seguinte tá lá o senhor Kim dirigindo lá para a mulher, e a mulher falando assim: "Ai, o céu hoje está claro, o ar também tá bom, graças à chuva do dia de ontem", né? E também eles têm aquele abuso, aquele acúmulo de funções, né, que eles vão e chamam a família Kim para trabalhar no dia do aniversário. E se você reparar, a festa de aniversário é comum nesses três filmes, né? Nesses três filmes a gente vai encontrar festas de aniversários que acontecem coisas muito interessantes para a gente entender o filme. E nesse daí, o Sr. Park, que meteu um cocar no Song Kang-ho, né, no Sr. Kim, e botou ele para não, você vai, o garoto vai correr atrás de você, e não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo, e o cara é motorista, não é, não está sendo pago para isso, assim como a filha, né, está sendo paga para ensinar o garoto, não é para levar o bolo, ser sequestrada, né, ser sequestrada na festa de aniversário, né. Então, essas coisas, e até ele fala, né? Eu tô te pagando, eu vou te pagar, sabe? Você vai ter que fazer isso porque eu tô te pagando. É complicado, né? Eles ainda querem que faça sorrindo, né? Fingindo que tá gostando, né? Porque ele, né, o que é claro, né? Ele já tá de saco cheio já, né? Como na noite anterior eles ficaram lá tirando água de dentro de casa, dormindo num ginásio, né? Tendo que pegar a roupa lá que de doação, coisa e tal, e aí no outro dia tem que trabalhar ainda em festinha de aniversário. E aí o patrão ainda, né, vê ele com a cara lá meio emburrada e tal, e aí ainda fala isso, né? Que ó, eu tô pagando e tal, parte do seu trabalho e tal. E não é, né? Porque o cara é motorista, pô. É motorista e tem que trabalhar entretendo criança ainda. Pô, e antes ele já tinha, né? Já tinha lá carregado as compras da Dondoca, já, pô, né? É tudo um acúmulo, né, de função. Aí, Isso, tanto é que principalmente, antes tem aquele momento, né, que eles estavam, né? A família tinha viajado, né? E eles estavam lá aproveitando a casa. E aí a família volta, e aí o senhor Kim e os filhos têm que ficar escondidos, né? Debaixo lá da mesa na sala. E aí ele vai escutar, né, o casal falando. Da questão do cheiro, né? E isso aí já serve para ele pegar uma antipatia Sim, ele vai acumulando, né? É muita coisa. Eles, o modo com, né, o desdém, como eles falam, né, dele, coisa e tal. E aí depois esse negócio da festa, né, vai, né, tudo isso vai acumulando, né, até o cara explodindo. Sim, o que vai mostrando com essa questão que ele ouve o patrão falando, e quando isso que a Adri falou agora, que o patrão manda ele sorrir e tudo mais, serve para ir mostrando por que que ele vai explodir naquele momento lá, né? Que ocorre o primeiro ataque violento, e aí depois ele explode, né? Então você começa a entender exatamente com o acúmulo dessas coisas tudo. E aí é o que eu tinha falado, né? Que eu, essa questão aí de classe social, que para mim não tem como ter empatia, né, com o patrão, com o milionário, porque é aquilo ali, né? É isso que eles vão, esse papo de, igual falaram, né, da governanta, quando eles chegaram lá, né, o menino e tal, ela é governanta praticamente da família, e na verdade não tem isso, né? Então, não tem como ter empatia, porque vai ser sempre desse jeito ali, né? Então, é legal que os três filmes, né, tem, né, com isso comum, né, que é a família, né, é rica. Eles são muito bonzinhos, né? Eles se acham muito bonzinhos, é sempre assim, né? É praticamente da família, né? Mas aí, né, à medida que a história, né, vai desenvolvendo, você vai vendo a escrotidão, né? E aí, né, você tinha perguntado, né, de ter empatia, realmente, eu também não consigo. São insuportáveis. Por mim, realmente, todos insuportáveis. Pensando como é que é para patrão esses filmes, eu fico pensando. Pô, deve se achar a vítima, né? Deve ficar, pô, essa terrível Exatamente. Família de trambiqueira que armou para pobre e ingênua família. Exatamente. Ah, já vi gente falando, né, que nesse filme os pobres não são bonzinhos. Na época que foi lançado, eu vi um post no LinkedIn. LinkedIn, que tá maravilhoso, né? E aí, a pessoa falava, né, de como esse filme mostrava, né, quando a pessoa aplica o seu talento pro mal. Porque, pô, né, falando tá, do... tá descrevendo, tipo, o talentoso Ripper, essas coisas, porra. Porra. É o LinkedIn, né? Mas para você ver assim, como é que eles prestavam, né, atenção no, nos empregados, que todo esse tempo, né, quando essa família aí, né, de ricaço mudou para lá, a governanta já estava lá, eles nunca prestaram atenção, que nunca repararam, nunca ficaram, não sabiam o que tinha. Um cara morando ali em paz. Sabe? Tinha, fala até fantasma que o garoto Sim, via. Que o garoto viu, eles achavam que ele tinha visto fantasma. E aí? O parque fala que ela comia demais e tudo. Isso, eles falam que ela comia, era uma ótima governanta, mas comia por dois. É, mostra como é que eles, né, não estão nem aí para os empregados, e como que não, na verdade, não se envolve com a casa, né? Porque a governanta faz tudo, aí tem motorista, tem outras pessoas para fazer outras coisas, e não vê nada, né? Nem a própria casa, na verdade, eles. Você vê como é que, né, a governanta, que passa mais tempo ali cuidando das crianças, coisas, você vê que, né, ela tá lá e faz Ah, faz um lanche pra menina, tá vigiando, o menino tá lá brincando, coisa. Ela tá tomando conta enquanto a mãe tá lá cochilando. Então, acaba que os empregados, eles são muito mais envolvidos com a casa e aí com as crianças do que, né, do que os pais. O pai, então, né, nem para em casa, né? Tem gente, assim, que vê o filme e acha, né, que eles não são, assim, personagens bonzinhos, né? Mas ali, né, aqui em Pajita, você tem, principalmente, assim, uma questão de sobrevivência. Sim. No Parasita mesmo, eles não... É aquela história, né? Eles não estão para machucar ninguém nem nada, mas, né, eles querem um trabalho, né? Quer ter uma vida, né, digna e tal. Mas acaba que, né, a mentira vai crescendo e aí acaba dando merda, né, no final, né? Que é isso, né? Bonzinho não tem como, né? Na verdade, não é isso de, né? Ah, é bonzinho, os pobres não são bonzinhos, porque essa leitura rasa que o pessoal faz. Mas porque o filme não tem essa, não quer mostrar que ninguém é bonzinho. É, mas é essa questão de sobrevivência mesmo, é uma questão da sociedade como está e como o que as pessoas têm que fazer para sobreviver. Né? Então, por isso que essa leitura de é bom ou mal, é sempre esse pessoal que é raso demais ver o filme e não consegue entender essas coisas. Resumir, eles não têm bom caráter, isso aqui é muito, isso é muito raso. E muitas vezes a pessoa que fala isso é a pessoa que fura a fila, que, né, recebe troco a mais, não devolve. Muitas vezes pessoas fazem isso, né? Pessoas fazem isso, mas vê um filme e fica com essas coisas, como, ah, eu nunca violei a lei, sempre andei ali, eu nem nunca baixei filme, nunca fiz download de filme pirata. Pô, né? Eu nunca fiz download de filme pirata. Nunca, não. A gente só pega na locadora. Eu vejo tudo no streaming. Uma coisa também que me chamou a atenção da família Park é aquela obsessão que eles têm com os Estados Unidos, né? Aquela adoração que eles têm pelos produtos estadunidenses, né? Então, a filha, né, a garota, vai ser terapeuta do filho mais novo dos Park, porque ela fez, né, uma faculdade lá no Illinois, né? E aí o garoto está obcecado por coisas dos indígenas, né, dos nativo-americanos, né? E aí tem uma hora que está chovendo, né, e aí o garoto está com a cabana no jardim, e aí o pai vira e fala assim: não é perigoso? Será que não vai desmontar essa barraca? Aí a mãe fala assim: não, essa barraca eu comprei americana, não vai desmontar, não, é de ótima qualidade, né? Essa obsessão que eles têm pelos Estados Unidos, né? É uma obsessão assim que você pega assim, você vai ver muito aqui também, né? Do pessoal da classe média daqui. É. Também, é o popular vira-latismo que fala, né? Que tudo dos Estados Unidos é melhor. Lembra muito a classe média daqui também. Ah, mas é, né? E aí, exatamente, né? Os Estados Unidos também, como esse representante mesmo do capitalismo, né? Pois então, aí, né, também tem isso, né? Eles, aí é algo que eles almejam, né? Que o rico, né, a classe média ou a classe rica e tal, almeja, né? Isso. Né, ser como os americanos. Né. Aqui também tem muito. Né, o crescimento econômico da Coreia do Sul. Importada. O crescimento econômico da Coreia do Sul teve muito a ver com a influência de Estados Unidos e tal. Então isso ficou muito forte lá também. Uma outra coisa é que eu tava procurando, né, tava coisas, material sobre o filme, e aí eu me deparei com um artigo da revista Cult, que é Quem é Parasita de Quem, né? E aí ele pergunta, né, quem é o parasita do filme, né? E aí muita gente vai falar assim, não, é a família, né? A família quem que fica parasitando em relação ao parque. Ou então, ah, é o esposo da antiga governanta que fica lá no subsolo. E aí ele traz uma pesquisa que teve uma pesquisa divulgada recentemente pela Organização Internacional do Trabalho, que recentemente naquela época, né? Então esse filme é de 2019, então é mais ou menos nessa época, né? Ele fala que essa pesquisa analisou a distribuição de renda de trabalho no mundo de 2004 a 2017. E aí o relatório, que abrangeu quase 200 países, aponta que os 10% mais ricos recebem quase 50% da renda de trabalho. É, vale destacar ainda, de acordo com a OIT, que a renda de trabalho corresponde apenas a 51% de toda a renda gerada. Os outros 49% são relativos à renda do capital, em outras palavras, destinam-se aos proprietários do dinheiro. E piorou nessa situação com a pandemia, né? Você vê quanta gente foi jogada de volta para baixo da linha da pobreza com a pandemia. Enquanto isso, os bilionários como o Jeff Bezos, o Elon Musk estão cada vez mais ricos, né? E aí eu até lembro, né, de um clássico do cancioneiro popular, né, interpretado pelas meninas, né, que é analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, bom, xibom, xibom, bom, bom. Grandes palavras. Ah, mas é isso, exatamente, né? Como a situação da pobreza, né? E aí todos os filmes, de certa maneira, abordam essa questão do choque, né, de classe social. E tanto que uma outra coisa que eu lembrei, que eu gosto bastante no Parasita, né, é como quando tem, né, o primeiro encontro da família, né, com a governanta e o marido dela, né, que ficava lá no subterrâneo, e aí, obviamente, eles, né, acontece aquele conflito todo, né, e aquelas coisas trágicas lá, mas depois o filme mostra como que eles, né, começam a perceber que estavam no mesmo barco, né, na mesma situação precária. Tanto o menino, né, quando ele, que aí ele, né, já começa a ficar meio perturbado com algumas coisas, aí tem aquela hora que eu achei uma cena interessante, quando ele fala com a filha, né, do Spark, e aí ele fala, ah, você acha que eu me encaixo nesse mundo, né? Que aí ele fica olhando lá pro pessoal rico que tava indo lá pra festa, e ele decide ir lá embaixo, né, lá onde tava o casal. Né? E aí, ou seja, eu acho que ele já não estava pensando muito bem ali. Ele vai levando aquela pedra, né, que ele tinha ganhado do amigo dele, mas ali ele já tinha entendido exatamente que eles estavam nesse mesmo barco. E a mesma coisa a mãe dele falando depois com a irmã, né? Naquela hora que eles estavam ali, que aí ela ia até levar comida para eles, né? Aí eles falam, depois a gente tem que conversar com eles com mais calma, né? Para chegar num acordo, que eles estavam na mesma situação. Então, ali está mostrando exatamente isso, né? Que ali tinha a história ali deles, né? Da governante, do marido, que ficaram na mão de agiota, né? Tem de dívidas. E a história deles, né, que armaram aquele golpe exatamente para poder trabalhar, poder ter uma situação menos precária, né? Então, eu gosto como o filme joga ali o conflito e tudo, mas mostra ali que, de fato, quem era o que ali realmente, né? Então, aí vai nessa questão de quem é o parasita, de fato. Eu acho interessante também o marido, né, da governanta, né, o cara tá vivendo lá no solo, lá naquele bunker lá, né? E tal, o cara já pirou assim, né? Totalmente, né? E ele, né? Ele meio que venera, né? O patrão, né? As coisas, né? Que mesmo, né? E ele tem toda aquela coisa, né? Com as luzes, né? Quando o cara chega, dele acender lá embaixo como uma forma de reverência, né? O cara já realmente já entrou em parafuso mesmo, que ele mesmo, né, o cara não tem noção nem que ele tá ali, que ele existe, né, mas ele acha que, né, o cara é um provedor, né, tá dando, tá, dá comida a ele e tal. Também bem triste. É o pobre fã de milionário, né? Ah, eu não me lembrava do... Eu tinha me esquecido do final, né? O garoto conta, né, toda aquela história, né? Fico imaginando, né, que ele compraria a casa, pois, né? Encontraria o pai e tal. Aí eu tinha me esquecido, né, que depois quando termina o filme, fica claro, né, que aquilo ali era só a história que ele estava falando. Mas, assim, né, que o Bong perdeu a oportunidade ali de deixar o final em aberto, né, que depois ia ter muitos finais explicados, né, do Parasita no YouTube. Se bem que eu acho que mesmo assim deve ter vários. deve ter. Mas o foda é que ia ter gente realmente acreditando ali que é real. Porque afinal, né, é muito fácil você arrumar um emprego, ficar rico, comprar uma casona daquela. É só se esforçar. É só usar o seu talento, comprar um LinkedIn, usar seu talento tudo bem. Né? Você se esforça, trabalha bastante, que aí você compra uma casa daquela. Não tem um outro que fala que não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia? Não tem saúde também. Realmente não resiste, porque acaba morrendo. Eu acho que foi o Primo Rico que falou. É só trabalhar, é só economizar, que você vai ficar rico. Não importa quanto você ganha. Se você economizar e tal, você vai conseguir seu milhão. É. E esses coach aí, né, de negócio de que ganham dinheiro dos outros, e, né, eles ainda falam que não pode tomar cerveja, não pode ter a diversão de fim de semana, porque você tem que deixar de fazer isso para poder investir o dinheiro. Pobre não tem direito a nada, pobre só tem direito a trabalhar de sol a sol, né? Comer o básico ali só para se manter de pé. Né? Pobre não tem direito a sair para se divertir no cinema, num show, comprar uma roupinha, nada. Eles sempre dão conselhos maravilhosos aí, do tipo, não compre casa, né? Alugue, né? Com ódio de quem fala isso. Sim. Bom, próximo vamos falar de Mulheres Diabólicas, de 1995, dirigido por Claude Chabrol, que também tem muito a ver com Parasita aqui, até na questão de como termina também, né? Também termina em violência. Aqui é a história, né, de Sophie, né, interpretada por Sandrine Bonnet, que vai trabalhar para uma família rica, né? E essa relação vai ficar séria até explodir também em violência. E aí, o que que vocês acham assim da relação entre empregado e patrão nesse filme? Eu acho que tem muito em comum ali, na verdade, nos três, né? Família lá de rico aí do Sério Diabólico. Foi parecida com o de Parasita, né? E também, né? Também tem muito em comum também do Que Horas Ela Volta, como a gente vai ver mais pra frente, né? Que é sempre, né? Aquela família pequena, né? Né, que rico é foda, né? Que não precisa. Não tinha a menor necessidade de uma empregada 24 horas por dia, né? Mas, né? Precisam lá daquela pessoa o dia inteiro lá, porque, né, não fazem absolutamente nada, né? E só que aí, nesse caso, né, é só uma empregada, né? A coitada fica lá, a casa enorme, ela limpa tudo sozinha, né? Faz comida, faz tudo na casa, né? E aí é assim como a família de Parasita, é aquele pessoal que se acha muito bonzinho, né? Eles são muito compreensíveis com a empregada, muito bonzinhos assim, né? Só que não, né? Com o tempo você vê exatamente, né, o preconceito também, né, que está lidando com o pobre, né, a arrogância, né, em se meter na vida dela mesmo, tipo, o patrão lá começar a encrencar porque ela faz amizade lá com a personagem da Isabelle Huppertz, né, que trabalha no Correio, que já é uma mulher que não tem uma boa fama lá, né, porque, né, tem ali no ano passado, né, que acham que ela matou a filha, etc., e ela já carrega esse estigma, né, e aí o patrão acha que, né, pode se meter na vida da empregada, que ela tem amizade, enfim. Querem controlar bastante a vida dela, né? Tanto impor, praticamente isso, né? Impor que ela deveria aprender a dirigir, né? E outras coisas, né? Que ficam querendo colocar. Sim, como com a suposta, né, bondade deles, na verdade eles querem impor as coisas, né, que ela aprenda. Supostamente como, né, algo bom para ela, né? Tipo, vai aprender a dirigir, né? A gente paga. Mas por quê? Porque é útil para eles, né? Porque aí ela também pode dirigir, né? Levar o filho na escola, fazer, sabe? Fazer compras, né? E trazer as compras de carro, enfim, né? E aí ela também, né? Ela não sabe ler, né? E aí tem também esse momento, né, que a filha lá do casal vai também querer, nessa coisa, eu sou muito boazinha, né, mas querer impor, né, que ela aprenda, sabe? Em nenhum momento eles perguntam, você quer, né, fazer? Não, é sempre uma imposição. Essa filha aí, né, a Melinda, ela, inclusive, é daquele tipo bem chato mesmo, que fica, né, com aqueles discursinhos, tudo assim, mas na real não faz nada, né, não faz Sim, nada para né? ajudar. Ela critica, né, o pai, e tal, mas é bem aquela coisa mesmo, parece alguns piteiros progressistas. Isso, né? Isso que eu ia falar, é a popular mesmo. É a popular rica progressista. Ah, temos os ricos progressistas. Mas é que exatamente, é só discurso, né? Ela não faz nada. Tipo, ela tá ali do mesmo jeito, usufruindo do dinheiro do pai, e também não faz porra nenhuma dentro de casa, né? Empregada tá lá. Não, sabe, não é capaz de pegar um prato, né, uma louça e levar para a cozinha. Sabe? Tô vendo para porra nenhuma, só fala. Tem uma cena com a Melinda também que explica bastante essa situação, que ela fala, ela é muito progressista, as coisas assim, mas no final das contas não é. É em um determinado momento, o carro da Jane, né, que é a personagem da Isabelle Hooper, quebra e ela vai lá consertar. Ela se oferece para consertar, conserta o carro e aí pede para a Jane um lenço. Aí a Jane dá um lenço, ela limpa a mão e joga nela, joga na cara da Jane o lenço. Sim, ela, sabe? Ela devolve na mão, assim, ela simplesmente joga assim. É que é bem essa postura mesmo, tipo, né? Ela. Ah, muito boazinha, né? Oferece ajuda, etc. Né? Não, não é capaz, assim, na verdade, né, de tratar a pessoa como um igual. Né? Tem essa postura de superioridade, né? Aí começa a abusar mesmo ali da pegada, né? Quando ele telefona pedindo para que ela vá procurar papel que ele esqueceu. Que é aquela questão que o Thiago falou na hora do Parasita, né? Que aquela questão do acúmulo de funções, né? Que eles começam a exigir da pessoa, coisa assim que. Né? Não faz parte da função combinada, né? Que é a coisa típica, né, de patrão, né? Começar a querer que você faça coisas que não foi combinado antes. Né? E aí e acha que é sua obrigação, né? É, eu também gosto muito da parte, né, que vai ter o aniversário da Mina, né? E aí seria a folga também da empregada, né? Aí ela avisa que ela vai sair, né? Aí a patroa lá pede, né, para ela deixar as coisas adiantadas, ela deixa as coisas adiantadas, mas quando dá a hora dela, ela se manda. E aí depois a patroa fica lá com o cara assim. Pikachu surpreso, né? Achando um absurdo que ela foi embora, né? Sendo que já estava combinado antes, né? Isso não era, que também não é a função dela, né? Ficar fazendo comida para festa e servindo, né? Tem, inclusive, outra coisa que eles usam na narrativa que é interessante, que inclusive era aniversário dela também, né? Era aniversário da Sophie, né, da empregada, e ninguém sabia, né, obviamente ninguém sabia que era aniversário no mesmo dia da Melinda. E, então, assim, né, é outro paralelo, né, bem parecido nessas famílias, né, com a do Parasita, que é essas típicas famílias de rico mesmo. E é interessante isso que eles usam, né, de colocar o tempo inteiro pregando essa coisa, né, de uma certa preocupação, né, como se tivesse uma preocupação com o empregado, aprender a dirigir, aí toda vez aquelas falas, tipo, é coitadinho, né, ah, eu ela não sabe escrever, ler, né, eu entendo e tal, não sei o quê. Só que em um momento ver de fato ela, né, como um ser humano e perguntar o que você quer, né, quais são seus desejos, né? Não, é o tempo inteiro essa coisa de teoricamente enxerga os problemas, mas na verdade não vê como uma pessoa de fato, né? Vê como alguém que está ali para servir, ah, coitadinho, esse emprego aqui é o que ela precisa, a gente está ajudando, dando trabalho. Que bom que tem trabalho. É essa leitura, né? É, Tanto que, né, quando a Melinda vai falar, né, do, né, oferecer para ensinar, né, pegar a escrever, mas é da forma mais forte, assim, e elitista, né, que é todo aquele papo de, não, porque tem outras pessoas, tem gente como você, sabe? Gente como você, né, e aí... Não, eu vi um programa na TV sobre analfabetismo, parece que você tá falando de uma doença. Sabe? Então... E aí o fato, né, da Sophie conhecer, né, e fazer amizade com a Jenny, que é de fato, né, que ela trazia, obviamente, muita insatisfação. A gente vê que a questão dela não saber ler e escrever é algo, né, que ela marca ela bastante, por isso ela escondia, né, não queria que ninguém soubesse. E a amizade com a Jenny que vai dar essa balançada aí, né, que vai começar a questionar mais certas coisas lá no que aconteceu na casa. Essa questão dela não saber ler e escrever começa a pegar aqueles comércios, né, desse bilhetinho com coisas que ela tem que fazer, coisas que ela tem que comprar. Eu quero um negócio assim, que é um desrespeito, né? Porque assim, se você vê a pessoa todo dia, por que que você tem que deixar o bilhete espalhado pela casa, dizendo, ah, faz isso, faz aquilo, sabe? Você não pode chegar pra pessoa e falar, e pedir, né? Começa primeiro com a questão dos óculos, né? Exatamente, né? Na verdade, a questão é que ela não sabe ler, né? Mas aí ela dá desculpa que ela não enxerga bem. Aí eles vão e já marcam a consulta no oftalmologista. Você não pergunta, é isso, vou marcar pra você. É sempre essa coisa assim de imposto, né? Que eles acham que é certo, né? Nunca, assim, uma preocupação real do que ela precisa ou o que ela quer, né? Sempre uma coisa assim, para impor também, né? Para alguma coisa que eles acham que vai fazer dela uma empregada melhor, né? E para marcar mais ainda, né, o elitismo dessa família, talvez essa, não sei, talvez das três famílias do filme, essa seja a mais elitista de todas, porque para ficar marcado, né, no final do filme, temos a família reunida, né, assistindo uma ópera, né, na TV. Sim, sim. A ópera é, pô, né, que ela, né, ele já demitem dela. Né, você volta para pegar as coisas dela, mas aí eu acho que realmente, pô, chegou lá, a família estava toda reunida assistindo a ópera, aí realmente deve ter subido o negócio que aconteceu. É, o garoto, inclusive, dormindo, né, mas os pais tinham um negócio, a família tem que se reunir para ver ópera, né? Com uma coisa assim que mostra como somos. Sim, o garoto uma elite não cultural. Aguentava. É, o garoto não aguentava, na verdade. Mas era uma coisa, como somos elite, temos que assistir a ópera junto. O pai era tipo o grande evento, né, da família. Sim. Ele tava de smoking, né? Sim, esses loucos pra assistir na TV a ópera. Patético. E aí tem a cena antes, né, lá do aniversário, que ela, a Melinda, ela vai apresentar, né, um namorado, né? E aí o cara já decorou ali umas bobagens lá pra falar relacionada à ópera, né? Pra dizer que entende alguma coisa, que é pra cair nas graças lá do futuro sogro, né? Você, pra ver como essa... Só que é só fachada, sabe? Assim, não gosta porra nenhuma, só tá... É só mais uma forma, né, de marcar, assim, que é uma elite, né, que é diferente dos demais, né? E o velho ainda colecionava armas. Nisso eu sabia que elas iam voltar no final. O Tchekov tem uma frase que ele fala que, numa peça, se uma arma aparece no primeiro ato, ela tem que ser disparada no terceiro. Sim. Ah, porque, né, se mostrou, tem que usar de alguma forma. Então não faz sentido mostrar e não utilizar. É, e aí, da mesma forma que, né, o Parasita, né, você vê também como as coisas foram acontecendo até chegar naquele ato ali, né? Que elas não foram ali planejar, né, de fazer aquilo, mas vão lá, né, querem extravasar, fazer bagunça, aí mexe nas roupas, joga, não lembro agora se leite, chocolate, o que é, na cama... Começa a fazer aquelas coisas, aí encontram as armas, né? Aí quando encontrou as armas, ela aí fudeu. É, as duas estão mexendo lá nas armas, né? O coroa ouve o barulho, né? Vai ver o que é, né? Suspeitando, né, que são as duas, né, que voltaram. E aí ele encontra, né, as duas com as armas, né, na cozinha, e começa a falar, né, daquele jeito dele. E você vê que a Sofia está atravessada com ele, ainda mais do que, porque a Sofia é a primeira a atirar. Sim, sim, ela que sim, acerta ele. Ela que acerta ele e depois atira de novo. De novo, isso. Quando ele já tá no chão, ela que começa. É aquilo, né? Assim como no Parasita, é aquela coisa que as situações vão se acumulando, né? Assim, à primeira vista parece que as pessoas foram do nada, mas não é, né? As situações vão se acumulando, né? E aí chega uma hora que, né, as pessoas explodem. E ali foi tudo isso, né? A forma como eles tentaram controlar ela e trataram ela depois, né? A forma como demitiram ela por nada, né? Porque não tinha feito nada de errado, né? Tava fazendo o trabalho dela, né? E da mesma forma o Parasita, igual no Parasita, né? Que, né, tá, a situação vão se empilhando, né, até chegar ali no final, né? E bastou aquela situação ali, né, que a Melinda colocou ela, né, que ela se viu assim para escapar, né, ela fantasiou a Melinda. Aí bastou aquela situação ali para ele demitir ela. É, e ele, né, mentiroso, né? Porque ele fala, né, que, ah, é chantagem, não admito. Sendo que antes disso, né, ele já queria se livrar dela, porque ele não gostou, né, dela ter amizade com, né, com o personagem da Isabelle Huppert, porque ele não gostava, né, porque achava ela abusada, né, e sabia do passado dela, coisa e tal. Então, na verdade, ele já queria se livrar dela. Aí, né, o pega isso como desculpa, mas aí fica lá, posando de, né, cara muito, muito sério, muito, não, chantagem, não admito, né, essa piada. Foi o pretexto. Mas voltando à situação das armas, né, então mandam um bala nele. E você, né, vê lá, né, continua os outros três lá na ópera, né, tem o barulho do tiro, aí, mas aí fala, a Melinda fala que deve ser o barulho do carro da Diane partindo. É, e a mãe fica mandando... E a mãe fica mandando o garoto ir ver o que é. É, nossa, é muito família burguesa mesmo. Que isso, né? Aquela coisa. Aquela coisa. Ah, o marido foi. É. O marido foi e não voltou, aí agora é o garoto que tem que ir. É o homem da casa. Exatamente. E você vê que eles são ricos mesmo, que eles não conseguem identificar o som de arma, né? Por exemplo, se fosse aqui, desse um tiro, eu já sabia que era tiro. Mas, voltando aí, né, nesse final, assim, é possível ter empatia com esses patrões? Pô, se os parasitas eu não tinha. Pô, essa família aí, então, nossa... Mais insuportáveis ainda. Nossa, tem muita raiva nessa família. A família toda, assim, é irritante. Sim, sim, eu concordo. É aquilo que eu tava falando. Eu acho que continua sendo muito difícil ter empatia por gente rica, porque o modo como tratam todos, né? É aquela coisa mesmo, né? Da falsa delicadeza burguesa, né? Uma falsa empatia ali, que na verdade não é, né? É sempre a coisa de olhar mesmo, de superioridade e tal. E essa família não é diferente, né? A família do parasita, né, também não dá para ter simpatia. Você no máximo achava, pô, eles não deixam de ser burros, né? Não deixam de ser ingênuos com certas coisas que eles acreditavam. E essa família aí não dá nem para dizer isso, assim. Queria ser bem mais irritante. Eu saquei. Por que da escolha dessa ordem dos filmes, né? É de irritabilidade com os patrões, né? Porque você tem os Park, que não dá pra ter empatia, mas, sabe, tipo, eles não são os piores patrões do mundo. Aí você tem essa família, e aí quando a gente chegar lá na Bárbara, perdão, na Dona Bárbara, a gente vai ver um troço completamente diferente. É. Mas assim, eu tava reparando, não é só a família que tem um discurso bonito, mas na verdade é meio podre, né? Você tem também aquela cena das doações, em que a Jeanne e a Sophie vão lá buscar doações e o pessoal dá lixo pra elas como doação pra igreja, né? É um troço absurdo. Sim. É. Uma roupa rasgada, boneca quebrada. Uma boneca sem cabeça, cara. E falando nas duas, falando na Jeanne e na Sophie também, eu vi que, de repente, a Sophie começa a se parecer com a Jeanne, né? Até cortar... pentear o cabelo, botar as trancinhas igual a Jeanne, né? Sim, ela... É aquela história, né? Ela tem dentro dela também muita revolta, né? Com várias coisas que ela já viveu e tal. E aí ela encontra um reflexo, né, dessa revolta também na outra, e assim elas criam essa amizade, né? Então, e ela é, né, mais contida, né, mais quieta e tal, e aí na medida que elas, né, que elas vão criando essa amizade, ela vai mudando mesmo, ela vai não passar a não aceitar, né, certas coisas, sabe, não, aquela coisa, eu não engolia mais o papo que engolia, né? Ela meio que, né, aprende a se revoltar com a outra, né? Isso mesmo. Gordo. CFMC no cinema. Então agora vamos falar de Que Horas Ela Volta, filme de 2015, dirigido por Ana Muilaert, que aqui é o mais ameno dos dois, né? Não vai terminar com tiros, Infelizmente. É. Não tem a explosão de violência no final. Infelizmente, que a dona Bárbara merecia. Uma pena não ter sido afogado lá naquela piscina dela, né? Pois é, né? Aquela piscina. Se não matar o patrão, é sempre belo e moral. Aqui é uma história clássica, né? A Val, interpretada pela Regina Casé, é a chamada empregada que faz parte da família, né? Que, ao contrário dos outros dois filmes, a Val é empregada há muito tempo. Ela tá lá desde que o garoto, né, o Fabinho, era um garotinho. Ela é mais mãe, né, do filho da dona Bárbara do que a dona Bárbara. Sim, ela criou o garoto, né? É. Ele tem ali um laço, tá? Porque ela com certeza passava muito mais tempo com o menino do que a mãe, né? É. E ela, a Val, ela veio, né, para a cidade grande, deixou a filha lá no Nordeste. E agora, né, passou-se os anos e a filha, a Jéssica, vem então para São Paulo prestar o vestibular. E aí se desenvolve a trama do filme, né, que a Jéssica vai ter, né, que viver lá, né, que, né, com a Val na casa da patroa, né, porque a Val mora, né, num quartinho lá na casa dos patrões. Mais uma vez uma família pequena, né, pouca gente, mas que, né, acha que não é preciso ali dar empregada 24 horas por dia, né? Aí a mulher tem que dormir num quartinho minúsculo, sendo que tem outros espaços na casa, né? Mas tem que estar ali naquele quartinho minúsculo ali, que tem que estar à disposição ali dos patrões o tempo inteiro. Essa família não consegue fazer nada, nem pegar um copo d'água. Ele fala assim, Val, pega um copo d'água. Que absurdo. Sim, né? O marido, Carlos, não consegue abrir uma latinha de refrigerante. Tudo é o Val que faz. O doutor Carlos, que eu acho que não era doutor de nada. Mas é, aqui tem uma mania, né, de chamar o patrão de doutor, né? É. Fala que ele tinha herdado o dinheiro da família e tal, mas que já não trabalhava há um tempo. E aí a moleque trabalhava lá. Então, doutor. O cara parece um zumbi, né? Tá ali numa crise assim, numa meia-idade braba, né? E né? Fica ali só vagando, né? Aí você vê que a empregada, ela tem que até acordar todo mundo, né? Ela acorda não só o filho, né, que é adolescente, né? Mas tem que ir lá e acordar o patrão também, que as pessoas, pô, essa desgraça não tem nem despertador, não. Que a empregada tem que ir lá bater na porta e chamar. Mas e a patroa, dona Bárbara, assim, o que, que vocês têm a me falar sobre ela? Pô, dona Bárbara, cara. Pô, a dona Bárbara é a pior, né? Né? É a única que saiu, né? Ela sai lisa, né? Não, coisa, mas é a pior, né? Porque ela é assim como as outras, né? Aquela pessoa que... Ah, ela é muito boazinha, né? Ela é muito boazinha, empregada. Ela é praticamente da família. Ela ajudou a criar meu filho, não sei o quê. A gente gosta muito dela, etc. Até, né, as coisas não saírem exatamente como ela quer, né? Porque, né, nessa coisa deles bancarem, né, os bonzinhos, né, eles vão, né, agir, né, como se fossem muito bonzinhos também com a filha, né, com a Jéssica, né. Só que a Jéssica, ela não tem... Ela vem de outro... Ela não é empregada, ela não tem essa coisa, né, da servidão, né? Então, assim, o que oferecem para ela, ela aceita, né? É, ela chega lá e fala, né, e pergunta se ela quer ficar no quarto de hóspede, ela aceita, né? Oferece lá um sorvete caro, ela aceita. E aí isso começa a irritar, né, a Dona Bárbara, né? Porque a Dona Bárbara, ela é muito legal e você sabe o seu lugar, né? Aí entre muitas aspas, né? Você, que é o que a Val, né, nós da Regina Casé, fala, né, com a filha no momento. Mas eles estão oferecendo assim, mas é para você recusar, né? Aquela coisa assim, bem, né? Aquela falsa, né, gentileza mesmo, né? Que, enfim, ela está oferecendo ali o espaço, dizendo que está, né, recebendo de braços abertos e tal, mas na verdade ela queria que a menina ficasse lá no quartinho, né? Bem, bem quieta lá, de preferência, provavelmente, né, de preferência até ajudar essa mãe no serviço doméstico, né? Sim, essa coisa, né, de tá oferecendo mais para mostrar que é gentil, né? Mas se você aceita, fica muito puto. É, e a Val está oferecendo por educação. É, e a Val sabia bem disso, né? Ainda mais, né, morando esse tempo todo com eles. E aí ela muito aquela coisa mesmo da, né, da mãe que fala, ó, te ofereceu, mas não é... Não é para aceitar, não é para aceitar o que oferece. E aí a Dona Bárbara, assim, né, faz coisas, né, que você vê muito isso mesmo, da, dessa classe média alta aí, bem, né, bem metida, bem soberba demais, né? Tem cenas, por exemplo, como a do que a Val dá o presente, né, daquele jogo, né, de xícaras, né, para chá e sim, tal. E aí ela fala, ah, muito lindo, é muito lindo, vamos usar numa ocasião especial e tal. E aí quando ela vai pegar para usar lá, né, na festa lá que tava tendo, aí é, não, esse vamos levar lá para casa no Guarujá, ou seja, que ninguém ia ver, né, não é para mostrar pros convidados, né. É, pega aquele que se agora de qual país, mas um importado, né? Que isso, é mais uma vez, né? Como assim, tá falando jogos, do Paradiso, é, né? Essa jogos coisa sueco, do, né, do importado é melhor, né? Isso. Sempre esse complexo de vira-lata. E aí ela tem a situação com a questão da piscina, né? A piscina. Né, a Val não pode entrar na piscina e aí e ela fica lá puta quando a menina entra na piscina, né? Porque é como que é pobre, sei lá, né? Vai, sei lá, manchar a água, né? Sujar a água, né? Ela chega a mandar, né, esvaziar a piscina quando, depois da menina ter entrado, né? Ela nem entrou, né? O Fabinho pegou ela e jogou ela na piscina. Sim, na verdade, né? É o Fabinho lá com um amigo lá de brincadeira que jogam ela na piscina e tal. Ela nem... Né, como eu tava falando, né? Tudo que a Jéssica faz, não, ela, em nenhum momento ela pega alguma coisa, né? Sem pedir ou alguma coisa do tipo, né? Tudo são eles que oferecem. Aí, nesse caso, são eles, né? O garoto lá de brincadeira que joga ela dentro d'água, mas, né? Toda a mãe faz todo aquele carcel, né? E aí, depois, ela até, né? A Dona Bárbara faz um tremendo carcel e aí, depois, até manda esvaziar a piscina, né? Porque a menina tá suja, né? Caiu ali na água, precisa trocar aquela água. Ela fala que encontrou um rato. É, que a Jéssica até... Se você acha que eu sou um rato... Ela até... Fala aí. É, porque claramente, né, o motivo de esvaziar a piscina foi ela ter chegado ali perto da piscina, né? Então, na piscina, né? E quando a Jéssica passa no vestibular e o Fabinho não? A alegria da Dona Bárbara. Aí já fala até, ó, mas não fica muito animada não, que é a primeira fase, né? Segunda. A alegria é genuína, né? Que bom, né? É, você vê. É que é aquela, né? Ali o filme, a forma do filme representar ali essa briga de classes aqui no Brasil, né? E, né, rolou muito, né, nesse período, né, quando, né, mais pobres estudando e entrando na universidade, e aí tem essa, né, universidade do ICC, né, esse lugar só de elite, né. Aí ali o filme representando ali essa briga, né, porque ela fica claramente, né, revoltada, né? Porque a filha da empregada passou e o filho dela não. Porque também não sei o que eu estava, a menina só ficava lá fumando maconha, pô, não vi estudando. É que parecia mais que o pai fumava maconha mais que ele, né? Que o pai doutor Carlos era uma figura, né? O Dr. Carlos meio que parece que estava numa crise de meia-idade brabíssima, né? Sim, né? É aquela coisa, né? O cara, ele era pintor, né? Mas já não pintava. Então o cara, sei lá, ficava fazendo nada ali o dia inteiro, né? Vagando ali. Mas a esposa também é muito legal. Aí... Não, fazendo nada não, desculpa. Ele ficava dando em cima da Jéssica. Não, exatamente, né? Que aí chega a Jéssica, né? Que aí depois ele começa a dar em cima dela, chega numa piração ali, até propor, né? Casamento. Gente, que cena desconfortável aquela. É. Aí ela só consegue rir, porque, né, eu ia falar o quê? Ela ali, quando eu vi da primeira vez, eu não acreditei. Você quer casar comigo? Mas é isso, né? O cara casado com a Dona Bárbara... Não, mas vamos combinar que a Karine Telles, ela fez nos dois filmes, né, mais... celebrados, né, desses últimos anos, ela fez o antagonista, né, o vilão, né, ela não... aí ela fez a Dona Bárbara, e no Bacurau também, ela é um dos caras lá do sul do Brasil, que são gringos também. Sim, sim, que leva o pessoal lá pra cidade, para os americanos pra lá, é. Cara, mas ela faz muito bem, né, porque, nossa, assim, A Dona Bárbara é perfeita, cara, porque eu já vi gente como a Dona Bárbara. Sim, porra, né? Nossa mãe já trabalhou com umas Dona Bárbara, né? Agora aí, aliás, né, ver esses filmes, né, me lembrando, né, de coisas como, né, nossa mãe teve patroa do bilhetinho, né, teve patroa que não queria que ela entrasse na piscina. É, cara, são histórias que acontecem mesmo, é na realidade mesmo. Teve patrão aí que duvidou aí que a gente tinha feito faculdade mesmo. Pois é. Filho da empregada fazer faculdade, né? Aí é assim mesmo. Realmente sempre tem, né? Só que é aquela história, né? A mãe já era vacinada, né, com as coisas, né? Então nunca caiu nessa conversa, né? De ah, é praticamente da família, você. Né, que é uma das coisas básicas mesmo de qualquer pessoa que vai entrar no mercado de trabalho, precisa aprender, né, é não acreditar nesses papos de patrão, né? Independente se é trabalho doméstico ou se é, né, trabalho em fábrica, em empresa, qualquer coisa do tipo, é não acreditar, né, nessas histórias de ah, você é da família, ou ah, aqui, né, aqui na empresa nós somos uma família, né? Os colaboradores, né, que agora é a moda, né, vai empregar nossos colaboradores. É, então, o filme foi mostrando, né, como é que a Val, né, quando a Jéssica chega, né, e ela finalmente vai tendo contato com ela, né, porque foi isso, né, ela criou o Fabinho mais do que a Dona Bárbara e não pôde participar da criação da própria filha, né, só mandava o dinheiro e ela foi criada por outra pessoa. E aí, na verdade, a presença da Jéssica ali, né, tudo que vai acontecendo, vai despertando ela para algumas coisas também. Que aí, como a gente estava falando, né, não é um final como o Parasita e o Mulheres Diabólicas, né, mas é, chega ao final, ela também, finalmente, né, vê a oportunidade, né, e decide, de fato, é, sair daquilo ali. Né, e... A Jéssica é exatamente é essa a ideia. A Jéssica, ela é um assim, pouquinho, né, que faz, né, a mãe acordar e começar a se incomodar, né, com a forma como ela é tratada, né? Tanto que a princípio, né, a primeira reação dela é, na verdade, brigar com a Jéssica, né? Que, né, ela. Você, você é maluca, você, né, né, como se ela fosse abusada e etc, né, mas, né, mas ela vai depois, né, começando a se incomodar com o modo como ela mesma é tratada e o modo como a filha dela é tratada, né, e aí acaba, né, pedindo demissão, né, depois ali naquela fase que o menino, né, já se mudou, né, foi estudar fora, né, que era que ela tinha, né, uma ligação que também, com certeza, é, ajudava a mantê-la ali, né, e aí também a questão, né, que ela descobre que ela já é avó, né, e aí, com certeza, ela não quer, né, que a filha passe pela mesma coisa que ela passou, que teve que deixar, né, a filha longe, né, e não pôde criar a própria filha, né, então ela quer que a Jéssica traga, né, o filho dela para São Paulo também, né, e tal, para evitar que, né, mais uma geração, né, com esse sofrimento, né, da separação. É, a cena que traduz bem a transformação da ideia de Val é a cena que ela entra finalmente na piscina. É, exatamente, né? Yeah. Ali ela tá, uhum, é, né, obedecendo, né, a patroa, né? Abandonando essa posição, né, de servidão, né, de obedecer, né, a patroa em tudo, então. Ela foi fazer arquitetura na FAO, né? E por que vocês acham que ela foi fazer arquitetura? Eu acho que ela fala no filme, né, que é, a arquitetura é um instrumento de mudança social, né? Então ela conhece arquitetura suficiente, apesar de ela tá ainda, vai começar ainda a faculdade, mas ela já conhece, já sabe o que significa você ter um cubículo, né, para empregado, enquanto um quarto enorme no, para visita que não vem. Eu acho que isso daí ela quer dizer... Eu acho que quando ela fala que está fazendo arquitetura, ela está pensando nisso, está pensando em como a gente pode mudar o Brasil, né, a partir de uma nova configuração de espaço. E essa coisa do espaço, né, é importante no filme, né, porque é isso, né, tem o espaço da Val, que é aquele quartinho minúsculo, né, que ela tem que ficar limitada ali, aí tem os espaços que elas não podem, né, que as empregadas não podem chegar perto, que é a piscina, né, e aí tem essa, né, depois de toda essa confusão da, né, da piscina e etc, tem a cena, né, que a patroa fala, né, pra Val, pra não deixar a Jéssica passar ali da porta da cozinha, né, lá para dentro, né, não quer ver ela ali nos espaços da família, né, na sala, no, né, então tem realmente os espaços limitantes, assim como a própria faculdade, né, que eles acham que não era um espaço para a filha da empregada. Sim, sim, é interessante essa leitura de espaço ali, de fato. Essa coisa, né, os espaços ali de segregação, né? Então, mesmo quando ela falava, né, isso que o Thiago falou exatamente, né, interessante isso dela querer fazer arquitetura, e aí exatamente quando ela dá o motivo tem a ver com isso, né? Tem a ver com... essa forma como os prédios e tudo mais são pensados. E aí, ao mesmo tempo, tem essa leitura dentro da casa, né? Que você vê que tem ali os espaços muito bem demarcados lá, né? Que a família tem e que a Val não pode ir e que a Jéssica acabou exatamente quebrando isso, né? Quando ela começou... Ah, não, tem um quarto de hóspedes, eu posso dormir aqui, né? Começou a exatamente penetrar, né, nesse espaço que, na verdade, não seria o espaço dela, né, já que tem essa coisa, o lugar que a empregada e ela, por extensão, por ser filha da empregada, né, aquele que deveria ser o lugar dela. E aí esse filme, nesse contexto, né, dessa época, né, do... após, né, os últimos governos, com a entrada, mais entrada, né, de pobres na universidade e tudo, essa discussão de segregação fica bem, bem colocada no filme. De maneira sutil, né? Que, novamente, muita gente vai ver e, né, não vai perceber nada ali. Mas o filme tem todas essas questões. Eu lembro, né, quando esse filme passou assim, no Tela Quente, e tava, né, eu lembro do pessoal comentando ali no Twitter. E aí eu lembro de ver umas pessoas aí, mais uma vez, né, um Twitter progressista, né, muito progressista, porém nem tanto, né, falando os comentários assim, ah, mas essa Jéssica é abusada mesmo, né, umas coisas assim, né, que é aquilo que a gente estava falando, ela não, em nenhum momento, ela pega alguma coisa que não pertence a ela, que ela não tem autorização, né, tudo que ela... né, o espaço que ela vai ocupando, né, o sorvete que ela come, etc, tudo foi oferecido a ela, né, só que sempre esperam, né, que o pobre recuse, né, que ele saiba o seu lugar, né, e não aceite o que foi oferecido, né. Aí é engraçado que aí você vê uma galera assim desse que acha que tá assim no campo progressista, repetindo assim essa ideia sem nem perceber, né, essa coisa de achar que, né, a pessoa aceitou, né, te ofereceram por educação, você tem que recusar, você aceita, você que é mal educado, né. Tem uma passagem no filme em que a Val vira pra Jéssica e fala assim: ah, tu se acha melhor que todo mundo, tu é superior a todo mundo. Aí a Jéssica fala assim: não me acho melhor não, Val, só não me acho pior, entendesse? Exatamente, né? Ela não tá agindo como se fosse melhor que todo mundo, ela só não age como se fosse pior, né? Como, né, você estivesse ali, né, que aceitar aquela posição, né, de subalterna e, né, ainda agradecer, né? Ah, mas isso que vocês estão falando é, pô. É, na própria, pô, tem uma sinopse que eu vi no Google que vem dizendo que a família, né, da patroa, né, a dona Margarida, recebe a Jéssica de braços abertos. Bonzinha. e que o comportamento da Jéssica que vai de trazer os problemas, sabe? Tem uma sinopse bem assim mesmo. E exatamente, a Jéssica não pega nada que não foi que oferecido a ela. O quarto de hóspedes, o Dr. Carlos ofereceu. O sorvete do Fabinho, o Dr. Carlos ofereceu também. E por aí vai. Ah, é, eu ia falar, né, que o, né, comparando as duas empregadas, né, que horas ela volta e Mulheres Diabólicas, o quartinho delas, né, o da Val ainda é pior do que o da Sophie. Sim, o dela é minúsculo. Né? Além de ser isso, a janela dá pra área de serviço, sabe? Dá pra lugar nenhum. Dá pra onde o cachorro faz as necessidades, sabe? Tem nem ventilação direito. É. Quer dizer... Que é um negócio bem típico mesmo, né? De... É muito comum um apartamento e casico já ter o quartinho de empregada e ser mesmo assim uma coisa ridícula mesmo, minúscula, tem nem ventilação. Pô. É, se a Sophie fosse empregada da dona Bárbara, afogava a dona Bárbara. Que arma que ela não tinha, é, com certeza. CFMC no cinema. Tiago, quero agradecer muito aí por sua participação. O prazer é meu, só. O Tiago, ele tem o podcast Ponto Cego, que eu já participei umas 4 vezes lá. Já falei de ninjas, Godzilla, filmes que inspiraram Bastardos Inglórios. E o último foi... É filme de samurai. Filme de samurai. Então, Thiago, gostaria que você falasse para os nossos ouvintes sobre o Ponto Cego. A proposta do programa, do podcast, é que, assim, é impossível a gente ver todos os filmes, porque, assim, são milhares e milhares de filmes lançados todos os anos, né? Então, você sempre vai ter algum ponto cego, né, na sua carreira cinéfila, né, no seu currículo, né? Você sempre vai deixar de ver alguma coisa. Então, a proposta do programa é sempre, todo o programa, gente, todo episódio, eu e minha co-apresentadora, o meu co-apresentador, né? Eu já tive o privilégio de ter não só o Mark, mas também a Dri e o Dré lá no programa, né? Mas todo episódio a gente escolhe um tema E tema pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode ser subgênero, pode ser algum elemento que tenha nos dois filmes, pode ser ator, pode ser diretor, pode ser ano, pode ser qualquer coisa. Um filme dentro desse tema ao qual eu ainda não assisti, e eu escolho um filme dentro desse tema ao qual essa pessoa não viu, ou seja, são dois filmes que estavam lá nos nossos respectivos pontos cegos. Mas até isso, Thiago, eu quero agradecer muito a sua participação aqui também, enriquecendo aí o nosso podcast. Gente, que isso, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês podem me chamar quando vocês quiserem, que eu venho aqui com muita alegria. Cara, com certeza vamos chamar para outros também. Minha cara, Adri, para quem está chegando aí no Cultura Pop Regu hoje, onde pode encontrar, ouvir os podcasts que a gente já gravou aí, CFMC no cinema e tantos outros aí que a gente faz, né? São vários, vários. São vários. Bom, a gente tem o nosso site, né? O culturapop.com.br. Então, todos os episódios do podcast, do Fora do YouTube, etc., o review, tá tudo lá. E o podcast também está aí nas principais plataformas, né? No YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, Amazon Podcast, a gente está em toda parte. É uma doença, né? Se espalha, né? Está lá pela internet. Então é muito fácil de encontrar, é só procurar aí o Cultura Pop Rigor, então por Conversa Fiada Matou Carambola, que você encontra todos os episódios aí disponíveis. Né? Que, inclusive, CFMC no cinema, a gente já está no que? No número 23? Ou... Ah, eu que não vou me lembrar. Você está por aí, 20 e tantos, né? E nem lembrava que a gente já tinha gravado tanto. Isso aí, quero agradecer também a sua participação, a participação do Dre e aos nossos ouvintes. Então, muito obrigado. Vamos encerrando esse programa. Daqui a 15 dias ou mais, estamos de volta aí com um novo podcast. Um abraço, pessoal. Fui! Valeu! CFMC no cinema. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.